Olá, esse é o Ponderando e eu sou o Neudo Júnior e este é o podcast de poesias e crônicas de Neudo Noronha Dias. E hoje nós vamos de Sou Feliz Porque Te Amo. Se uma estrela brilha ofuscante e bela, eu penso em ti olhando aquela estrela. E penso mais, eu penso ser aquela estrela lá no céu, suspensa o teu olhar, que é toda a minha crença. Se uma borboleta em revoada mansa, de flor em flor, beijando-as, descansa, eu penso sempre que vejo aquela dança, quisera eu ser flor em plena primavera. E que a borboleta foste tu, eu bem quisera. Se um raio de sol desliza mansamente sobre a água verde azul do mar potente, eu noto que este mar beijando sente uma alegria idêntica que sinto quando tu passas por mim rente.